Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o programa Central do Sertanejo começando na sua quarta-feira. Hoje, quarta-feira, dia 4 de maio do ano de 2016. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Um prazer enorme. Sou Silvio Ferraz e vou te fazer companhia com uma hora de sucessos no melhor programa de música sertaneja do seu rádio. De segunda a sexta-feira a gente se encontra, né? Com certeza. Hoje, meiozinho de semana, dia 4 de maio, tá chegando aí o Dia das Mães. Ei, maravilha! Desde já eu quero desejar aí a todas as mães um feliz Dia das Mães. Ei, maravilha! Todas as mães que acompanham aí o Central do Sertanejo, que são muitas, hein? São centenas, são milhares. Olha que maravilha! Pra começar o nosso programa, já falo pra vocês aí da nova turnê do Luan Santana. Luan Santana inicia shows de nova turnê. É, meu Deus, após 13 anos de viagens e mais de 170 shows em 150 cidades, a turnê do Luan Santana Acústico 2015 terminou? Será que sim? É, se engana quem acha que terminou, pois o cantor já vem aí com uma nova turnê, A Caixa. O primeiro show dessa nova fase da apresentação do sertanejo aconteceu no último sábado, dia 30 de abril, em Niterói, no Rio de Janeiro. De lá, o cantor seguiu para os estados do Paraná, Sergipe e Bahia, com shows marcados até o fim de maio. Em um teaser liberado aí para a internet, o cantor marcou sua nova turnê em imagens rápidas de Luan Santana ainda criança, em alguns esboços também e em momentos de shows. No final, Luan Santana disse uma frase: nada é impossível, e fechou convidando os fãs aí para sua nova turnê. Olha que bacana! Então vem aí, você que é fã do Luan Santana, tá chegando nova turnê por aí, né, gente? A Caixa! E com certeza essa nova turnê vai tocar muito essa música que eu vou tocar pra vocês agora. Começando o Central do Sertanejo da sua quarta-feira, Cantada, Luan Santana. Pela luz do sol que me ilumina, não existe nada mais que me fascina, que te vem chegar. Com a pele bronzeada e a boca vermelha, esse sorrisão de orelha a orelha, vai me faltar um ar. Se esse sorriso for pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte no mundo. Azar de quem perdeu, agora sou eu. Quem vai te queimar no meu fogo, e amanhã vai ter de novo. E às 9 da manhã, quando você acordar e se perguntar como foi, como é, a gente só saiu pra jantar e foi ficando. É que a gente só saiu pra jantar e foi ficando. A gente saiu e ficou pro café. Pela luz do sol que me ilumina, não existe nada mais que me fascina, que te ver chegar. A pele bronzeada e a boca vermelha, e esse sorrisão de orelha a orelha, vai me faltando ar. Se esse sorriso for pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte no mundo. Azar de quem perdeu, agora sou eu. Quem vai te queimar no meu fogo, e amanhã vai ter de novo. E as 9 da manhã, quando você acordar e se perguntar como foi, qual é, a gente só saiu pra jantar e foi ficando. É que a gente só saiu pra jantar e

passado vai perdendo pro presente. E tá falando mole, com certeza já bebeu. Tá com saudade, isso é problema seu. Cara de pau me ligar nessa hora querendo me ver. Ela liga porque sabe que a minha carne é fraca. Tô indo te encontrar, é só mandar um mapa que eu te pego e a gente foge, sem ter hora pra voltar. Você sabe muito bem aonde isso vai dar. Que gostoso! Tá quente, tá quente. Tô te beijando e tá passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. Cê tá ligada que a pegada aqui é diferente. Tá quente, tá quente. Tô te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. E o passado vai perdendo pro presente. Ah! Hey! Comigo, vem. Tá quente, tá quente. Tô te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. Cê tá ligada que a pegada aqui é diferente. Tá quente, tá quente. Tô te beijando e vai passando besteira na mente. Tá quente, tá quente. E o passado vai perdendo pro presente. Tá quente, hein? É o Central do Sertanejo na sua quarta-feira. Michel Teló, tá quente, é, gente? Tá quente em alguns lugares, mas de manhã cedo tá muito é frio, né? Olha só, tô indo pro intervalo, já eu volto com mais informações e muito mais músicas no Central do Sertanejo pra você, nosso ouvinte especial. De segunda a sexta-feira, tá ligadinho aqui na melhor, na número 1 do seu rádio. A audiência tá lá em cima. Eu vou pro intervalo, mas eu volto. E na volta, eu conto com a sua audiência, com certeza, né? Ó, tô indo, mas eu já tô voltando com mais Central do Sertanejo. Não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo de volta na sua quarta-feira, dia 4 de maio do ano de 2016. Vamos que tem mais informações chegando por aqui, mas antes eu quero mandar um abraço aí pra toda a galera que tá ligadinha com a gente, você que tá na sua casa, você que tá aí no seu carro, tá curtindo a gente na internet. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Faz sucesso em todo o Brasil. É o Central do Sertanejo, com certeza. Vou falar pra vocês de um festival de São Paulo que reúne Henrique e Juliano, Maiara e Maraíza, Zé Neto e Cristiano. Olha que legal, no dia 7 de maio, né? No próximo sábado, a Arena Iambi recebe a primeira edição do Festeja em São Paulo. Festival que reúne grandes nomes da música sertaneja, axé e forró, sobem ao palco com Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraíza, Cláudia Leite, Aviões do Forró e muito mais. Além da pista, o público pode optar por ingressos em 3 outros ambientes: área VIP, Extra Lounge, Front Star, Open Bar com cerveja, água e refrigerante. Olha que bacana. Os ingressos para a pista, no quarto lote, estão 110 inteira, 55,6. Na compra, a compra pode ser feita pelo ticketnext360.com.br. Confira os preços para os demais setores e serviços, né? A programação traz tanto artistas da nova geração da música sertaneja, quanto as duplas que já fazem sucesso aí há anos, há décadas, né? E os veteranos Aviões do Forró também. Olha que legal! Então vamos aí abrindo mais uma sequência, nossa segunda aqui do Central do Sertanejo. Tô trazendo sucesso muito bacana com eles. Bruno e Barreto, Eu Quero É Rolo. Boa quarta-feira! Tava sofrendo demais, bebendo demais, cara amassado o dia inteiro, e a saudade dela rasgando meu peito, assim não vai dar não. Comprei um chapéu novo, uma bota de couro de jacaré, botei mulher até no porta-malas, hoje eu esqueço ela na maia. Eu quero é rolo o dia inteiro no meio do povo. Hoje eu tô valendo mais que ouro, e elas já tão derretendo, hoje eu tô fervendo. Eu quero é rolo o dia inteiro no meio do povo. Hoje eu tô valendo mais que ouro, e quem não queria tá querendo, hoje eu tô podendo.

amante. Sou um homem de uma só mulher. De que cinema eu sou pra perfeito? Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Ou ficar em casa um ano de inteiro e dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje sou um homem de uma só mulher. Eu sosseguei, sosseguei. Eu sosseguei. Jorge Mateus, no Central do Sertanejo, sosseguei! Uma excelente quarta-feira para todo mundo que tá ligadinho no Central do Sertanejo. Por aqui a música boa não para, é muita informação, muita audiência, né, gente? É pico de audiência nesse momento, o Central do Sertanejo. Então eu só tenho a agradecer a você que tá aí do outro lado, eu aqui no estúdio, né, fazendo esse programa, para todo mundo que tá curtindo, para todo mundo que acompanha a gente de segunda a sexta-feira. É um prazer enorme, é um prazer especial estar juntinho com vocês, né? Vou falar aqui para vocês agora. Agora o seguinte, que tem mais música boa chegando, né, gente? Tô trazendo Simone e Simaria, o violão e o nosso cachorro. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro, mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem, mas se a gente não voltar, tudo bem, mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no choro, mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Central do Sertanejo.